como a Mariana costuma dizer, boa noite. Um dia havemos de chegar ao estádio, ainda não é hoje, mas pelo menos somos campeões e convém começar por aí, porque muitas vezes não, ou nestes últimos dias e se calhar nestas últimas 24 horas, muita gente esquece que o Sporting foi campeão nacional 23-24, sem espinhas. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Sei que é uma abertura fora do normal, não temos cá a nossa querida Mariana que está absolutamente ou praticamente sem voz. Ela até como prova de que estava mesmo sem voz enviou-nos um áudio para nós avaliarmos as suas capacidades técnicas para fazer o programa desta noite completamente impossível e portanto cá estou eu e o Castro para fazermos o programa desta noite. Boa noite, cartão vermelho, exatamente. Acho que ainda vamos ter que mostrar uns cartões vermelhos. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir em direto e também aqueles que nos vão ver e ouvir nos próximos dias. Um abraço a todos os campeões. Estamos aqui para falar, obviamente, da final da Taça de Portugal. Não vamos fazer balanços ainda, podemos eventualmente falar uma outra coisa, mas não vamos fazer balanços. Vamos aqui falar do que se passou ontem no Jamor, e vamos adotar o modelo tradicional que já adotamos, no Patreon e que ainda gravamos hoje à hora do almoço, eu e o João, porque ontem foi impossível, por estarmos ambos no Jamor e por chegar tarde ao Porto, mas vamos utilizar o formato tradicional, vamos analisar a derrota que aconteceu no Dragão. Obviamente, se quiserem fazer perguntas, hoje, como eu vou ter que estar aqui na moderação e no chat, mas eu vou, como dizem os brasileiros, favoritando as perguntas e guardo-as aqui para irmos vendo Muito bem, e mais aqui. internacional. Muito internacional, hoje estou muito internacional. E vou. Estou a tentar passar aqui uma sensação de anos 90, calor da noite. E, portanto, se quiserem colocar questões, eu, e especialmente ao Castro, porque aqui na prática eu hoje vou fazer aqui a O Pedro moderação. esteve na É? Mata do Jamor a cobrir todas as tendas e barracos de ponta a ponta. É verdade, também tenho aí muita gente para agradecer e não me vou lembrar dos nomes todos, mas foi. É um dia absolutamente incrível e de muita Mesmo. intensidade. Obviamente não terminou da forma que. E vamos começar por aí, João, não terminou da forma que todos queríamos. Claro, com a dobradinha, com a brincadeira que já tem rolado pelo WhatsApp, não houve dobradinha, acabou por haver tripas à moda do Porto. Mas, João, vamos olhar para. Talvez para aquilo que é a questão que até no Patreon hoje ao almoço analisamos para o pós-jogo. Ninguém quer passar um pano no que aconteceu no Jamor, perdemos. Há aqui erros que tu já vais analisar até do ponto de vista técnico, tático e até se calhar algum cuidado a mais que em demasia que o Ruben Amorim teve, mas não sendo uma época espetacular e não querendo apagar a derrota. Há aqui uma sensação que parece que nem fomos campeões, e parece que de um momento para o outro, parece que o Porto ganhou a Liga dos Campeões, ganhou uma Taça de Portugal, que todos gostaríamos de ganhar, que não haja dúvidas nenhumas, e não há aqui nenhuma vitória moral por sermos campeões e eles terem ganhado a taça, mas apesar de tudo, e sem ter que tirar mérito à vitória do Porto, e já vamos analisar isso antes que me matem aqui no chat. Como é que tu viste, quais são as primeiras palavras de reação ao que aconteceu no Jamor, de um ponto de vista mais, sem entrar nas partes mais técnicas? Olha, podia aproveitar aqui a t-shirt e as Exatamente. palavras que podíamos pôr aqui era lado a lado e juntos, não é? Porque Certo. acho que nós temos que ter orgulho, na equipa do Sporting. Acho que, e houve lá momentos em que nós puxamos e sentíamos as dificuldades da equipa em campo e cantávamos a música Somos Campeões. Mas eu acho, e há uma foto que eu tenho, que fiz um tweet, quer dizer, só juntos e a equipa está toda unida ali em círculo, e eu acho que isso é a imagem que me marcou da final. Ou seja, sentir que os jogadores, que nós temos que ter orgulho, pelo que conquistamos esta época, embora só tenhamos conquistado o título, é o título principal. Todos os adversários tinham trocado connosco para estar nesta posição de terem ganho a Liga e os outros terem ganho só as taças. E claro que há aqui uma questão que nós temos que frisar sempre, é que o discurso do Amorim é o discurso de quem quer ser exigente com as expectativas dos adeptos. Ou seja, Claro. a época é eu acho que a época é muito boa, mas não é perfeita. Sem dúvida. Porque ser campeão é sempre muito boa. Porque é o título máximo, é o título que te garante a presença na Champions, a não ser que venças a Champions, ou a Liga Europa, e portanto é fundamental, e isso foi conquistado, ou seja, nós conquistamos o título máximo em Portugal de uma forma inequívoca, com 10 pontos de avanço sobre o Benfica, 10 e 18 pontos de avanço sobre o Porto, e portanto, obviamente que nós não conseguimos vencer a taça e todos queríamos ter a dobradinha, já não a temos há 22 anos, é claro, mas também nós não queríamos voltar ao passado onde só ganhámos taças e houve uma época, anos 90, etc., em que só ganhávamos taças. E o que é que os nossos rivais nos diziam? Vocês só ganham taças, ficam contentes de ganhar as taças. E, portanto, nesta altura estamos numa posição em que nós ganhámos campeonatos e também ganhámos taças. Não ganhámos foi a Taça de Portugal ontem, mas já ganhámos as taças da Liga, recentemente também ganhámos a Supertaça. Vamos estar presentes na luta pela Supertaça por termos vencido o campeonato. E, portanto, vamos ter a oportunidade de somar mais um título. E o fundamental é que esta equipa deu tudo. Não foi possível, e depois analisaremos porquê. Mas é verdade que a equipa, sentimos que deram o que podiam, apesar de todos os erros e tudo que nós podemos analisar. É verdade que não foi por falta de esforço da equipa e não foi por falta de apoio. A palavra final aqui sobre esta primeira pergunta é o apoio massivo do adeptos Sporting, que mesmo tendo aquele jogo muito chato, que é ver a equipa só defender a partir dos 30, desde a expulsão, né? Praticamente só defender, só com alguns lances de bola parada que o Sporting chegou lá, é verdade que a equipa, é que o público puxou até ao fim e senti no fim também aquele carinho para a equipa, quando a equipa foi lá em cima, ter connosco, quem estava ali na tribuna, receber as medalhas e, portanto, eu o que vos posso dizer é que a cara de todos os jogadores que passaram por mim era a cara profundamente de quem estava aziado. Chateado. O Nuno Santos dá a sensação, quando vai à pista, ali à curva a apoiar, dá a sensação que se controla quase para não deixar cair as lágrimas, se calhar até posso estar a exagerar, mas é esse semblante negativo que estava, de quem percebia que poderia ter feito mais e não conseguiu, e que acaba por ser uma exigência que todos nós queremos, não é? No final, quando nós saímos todos com azia, obviamente saímos com azia, com um misto de azia de duas coisas: azia por causa de um pouco da arbitragem, já iremos falar disso, apesar de raramente falarmos aqui da arbitragem, acho que há dois ou três pormenores que são precisos falar, e eu tenho a certeza que o Castro não vai colocar a culpa na arbitragem, porque já sei o que ele disse no Patreon e sei que algumas das coisas vai repetir aqui, mas é necessário falar disso. Mas havia também a azia muito grande de percebermos, e João, aproveito para colocar aqui a questão, que é, dá a sensação que nós com 11 contra 11 poderíamos ter vencido esta partida e que éramos melhor. Tal como também, por exemplo, na Liga Europa, apesar da Atalanta ter sido campeão, dava a sensação que poderíamos ter feito mais contra eles na própria eliminatória. Aí um bocadinho mais difícil, porque a própria Atalanta mostrou que era uma equipa capaz de lutar pela conquista da Liga Europa e conseguiu apenas e só, acabando com 51 jogos do Bayer Leverkusen, que logo a seguir no fim de semana a seguir, vence a Taça da Alemanha. Mas essa é aquela sensação que leva um pouco também à azia dos adeptos que estava, porque nós, eu e o José Eduardo, que já fiz connosco isso, pode ser dizer, estivemos ali na porta da maratona à espera que viesse o Miguel e a Sandra, que estavam à espera que vinham de outro ponto, e era impressionante ver o semblante carregado das pessoas. E havia um misto de frustração pelo que as pessoas diziam entre a arbitragem, claro, mas também tem esta exigência que nós começamos a estar habituados, especialmente no tempo do Ruben Amorim, apesar de não, já termos ganhado muita coisa, mas não ganhámos tudo, como é óbvio. Claro. Olha, eu acho, eu tinha dito na antevisão, em condições normais o Sporting é melhor que o Porto. Em condições anormais, que foi o que aconteceu, porque o jogo teve situações anormais, como jogar com 10, obviamente as coisas complicam-se, e neste caso o Porto mesmo assim precisou de 90 minutos em superioridade para depois marcar um golo com um erro do nosso guarda-redes, e já lá iremos. Mas a verdade é que em condições normais o Porto é mais forte, apesar de toda a preparação bem efetuada pelo Porto para este jogo, que depois entremos no aspecto tático, mas a verdade é que nós temos capacidade, aliás, nós começamos por estar a vencer o jogo, e portanto o jogo estava a nosso favor até nós cometemos um erro e entregamos o jogo ao adversário. Que foi isso que aconteceu, cometemos ali dois erros, entregamos basicamente o jogo ao adversário. Achas que as pessoas, João, quando viram o gol do Sporting, os adeptos do Sporting pensaram que se calhar estava feito e que nós íamos ganhar aquilo? Porque não, era uma coisa que se falava muito, que era marcar o primeiro golo era muito importante. Acho que todos nós pensamos nisso. Se marcássemos o primeiro golo, provavelmente ganharíamos o jogo. Não estávamos à espera que o resto, não é? Não, desmontava ali. A questão é que o golo do Porto, ou seja, nós só tivemos 5 minutos na liderança, não é? Exatamente. Ou seja, não deu tempo para nós o golo de uma forma anormal. Exatamente. Não deu tempo para nós assentarmos o nosso jogo e depois o Porto teria que desmontar a sua forma de jogar para arriscar um bocadinho mais. O Porto não estava a pressionar alto, só estava a condicionar a nossa zona de construção, e depois posso falar concretamente mais desses aspectos, mas a verdade é que estava a jogar, defendia com 6 basicamente, porque os laterais defendiam por dentro, que era o Wendel defendia o Trincão nos movimentos interiores e o João Mário defendia o Pote, e depois o Chico Conceição e o Galeno recuavam e defendiam os nossos alas, e portanto eles teriam que sempre que arriscar um bocadinho mais, e arriscando mais nós íamos ter mais espaço, o jogo ia ficar à nossa medida. Infelizmente tivemos o erro do Géni, que deu um golo de bandeja ao Ivanilson, que fez até um bom jogo o Ivanilson, mas a verdade é que dando esse golo as coisas voltaram à estaca zero, e depois logo a seguir sofremos a expulsão que condiciona o jogo todo, e depois podemos falar no final do que é que eu acho destas expulsões e o que eu acho que o futebol poderá ter que mudar para não se estragar os jogos, porque o jogo ficou estragado. Ninguém quer ir a uma final ver uma equipa ou praticamente o jogo a atacar e outro a defender. Queremos é muitos golos lado a lado, queremos um futebol normal, e portanto as expulsões temporárias, mais tarde ou mais cedo, a FIFA vai ter que avançar. Vão aparecer no futebol. A não ser por questões de agressão, obviamente. Se houver uma agressão, claro, o jogador tem que sair e ficas com 10. Agora, nestas questões, a suspensão temporária do jogador ou ter que substituir o jogador e entrar outro e não poder entrar o mesmo, mas a verdade, claro, é que, e não foi para o Sporting ter perdido, já tínhamos falado disto, a verdade é que condiciona os jogos, e mesmo o Porto, quando é expulso, por exemplo, lá fora, na Liga dos Campeões e tudo, pá, estraga um bocado os jogos, e nós olhando aqui para a modernidade que é necessária também nos desportos, isto apela muito ao espetáculo, e a verdade é que perdes ali um bocado de espetáculo, porque o jogo fica quase num sentido único, sobretudo quando uma equipa é tão forte como a outra. Ou seja, uma coisa é o Sporting jogar com 10 e jogar, sem desprimir para alguém, jogar com o Boa Vista, por exemplo. Aí as coisas podem se até equilibrar, mas jogando com uma equipa forte, obviamente, acaba por haver desequilíbrios, por mais que eu acho que o Sporting tem que melhorar nesta maneira de jogar com 10 e não ser tão defensivo. João, e já vamos aqui aos 90 minutos, só uma pergunta antes, porque é uma pergunta que tem sido muito discutida e foi muito falada, mas acho que também exagero. Não, eu percebo e acho que ninguém quis encontrar ali um culpado, mas falou-se muito do guarda-redes, mas acho que às vezes coloca-se o foco. Eu percebo que ele acabou por cometer um penalti, teve ali saídas que saiu quando não devia sair, não saiu quando devia de sair, teve ali momentos, defesas que até quase que pareciam, tirei uma bola daqui que isto está a ferver tanto que eu nem consigo, nem sei o que é que tenho que fazer daqui. Estou a falar de um miúdo com 19 anos que de repente, como nós dissemos ainda aqui há pouco tempo aqui no Sport 107 e nos Patreons, nos vários Patreons que temos feito, os dois, especialmente nas antevisões para os jogos, e tu disseste, pá, o miúdo fez uma defesa que eu me lembro, eu até disse, acho que fez uma defesa no último jogo e coitado, foi uma defesa que foi só quase agarrar a bola. Estamos a falar de alguém que de repente aparece e só num dos maiores jogos em Portugal, na final da Taça de Portugal, contra uma equipa que não deixa de ser o Futebol Clube do Porto, que é uma equipa grande, obviamente, e já lá vamos falar também um bocadinho sobre esse pormenor, mas a culpa, mesmo sabendo que faltou-nos ali se calhar um bocadinho mais de experiência do guarda-redes, a tónica não pode ser quase que assumir que ele é que é o grande culpado da noite, não é? Não, claro que não. Ele não é o culpado. Ele é o resultado das circunstâncias. Da lesão do Adam, do menos rendimento do Adam e depois da lesão do Israel. E do próprio empréstimo do Calai. Porque temos que lembrar que o Calai foi emprestado em janeiro para rodar, para jogar. Ninguém contaria que acontecesse nada disto. Exatamente. E acaba por o miúdo ter que assumir. E repare, ele era suplente do Calai. E portanto é difícil, portanto, e ele errou como o Géni errou, e o Géni já é um jogador experiente, não é? Ou tem mais experiência, portanto não foi só ele que errou, ele errou e termina ali o penalti. Obviamente que na defesa da profundidade ele tem que melhorar muito. Aquele primeiro lance eu acho que provoca um nervosismo muito grande na defesa do Sporting, porque não ficaram com muita confiança no miúdo, porque a bola era dele e ele demora muito e depois acaba até por fazer bem a mancha, mas depois tem aquele erro, obviamente em boas defesas, e sobretudo ao longo da segunda parte tem ali excelentes defesas, mesmo na baliza, apesar de algumas... E deixa dizer alguma coisa em relação a essas defesas, João, porque muitas delas, obviamente, estavam ali na bancada e foram, pelo menos numa das partes do jogo dos 90 minutos, foram à nossa frente, e no prolongamento, numa das partes também foram ali à nossa frente. Há momentos em que o Porto está praticamente sempre dentro da nossa área, quer dizer, eles rematavam quase em cima do guarda-redes, não é? Não é? Às vezes os defesas tiravam, outras vezes aquilo quase que era um tiro ao boneco a certa altura, não é? E portanto, não era propriamente também um jogo normal, né? A jogar contra 10, não é possível, com 10, portanto a coisa não era assim tão fácil. Não era fácil, havia muitos homens dentro da área, há muitos desvios, há pequenos toques que faz pode acontecer um golo a qualquer momento ali com uma sorte incrível. Portanto, ele obviamente que depois acaba mesmo no fim por pedir desculpas à massa associativa do Sporting pelo erro, mas não tem que pedir desculpas, acho que acontece, claro. Só não acontece a quem está lá dentro. As circunstâncias é que fez com que o Sporting não tenha tido um bom guarda-redes durante a época toda. Nós temos que tocar mais no ponto em que o Sporting precisa realmente de guarda-redes. Já tínhamos falado aqui dessa situação, a saída do Adam, a chamada Israel, que também não nos dá totalmente as garantias, e eu acho que o Sporting precisa de um grande guarda-redes. Aqui é a circunstância que o Miúdo teve que ser chamado. Era a mesma coisa que nós temos a lesionado. Imagina, lesionava-se os nossos atacantes todos, e para este jogo tinhas que levar um ponta-lança da equipa B. E se ele não fizesse nada, tu tinhas que pá, a culpa não era dele. E portanto, a posição do guarda-redes é sensível. O que eu acho que ainda valoriza mais o nosso campeonato, há que dizer, é que nós conseguimos ser campeões sem um guarda-redes totalmente titular, porque tivemos dois guarda-redes ao longo da época, tivemos três guarda-redes. Tivemos três guarda-redes a jogar no campeonato e, portanto, claro que a equipa tentou proteger o Miúdo, e a maneira como o Sporting também recuou as linhas ajudou ali a que não houvesse ataque à profundidade. Há algumas coisas que nós tentamos ajudar, mas claramente é mais vítima do que culpado o guarda-redes. Há que dar o apoio para o Miúdo, porque aconteceu. Podia ter acontecido a outro qualquer, como aconteceu ao Géni, que também errou. E, portanto, há que seguir em frente, não há que culpar o Miúdo por causa da falha. É engraçado que se fala mais do guarda-redes do que do Géni. Sim, é verdade. Ou pelo menos não se fala com tanta veemência na... Obviamente o Géni estará sempre, entre aspas, desculpado, o homem que marcou um dos golos mais importantes da temporada contra o Benfica, eu percebo, mas, e também foi mais importante, é o título campeão nacional, mas é engraçado como estas coisas são feitas também muitas vezes. Podemos dizer juntos e depois acusamos aquele que foi a culpa do coisa. Ou seja, quando estamos juntos, estamos todos juntos. Ou seja, estamos todos nas vitórias, não é? Quando ganhamos ao Portimão e aos Chaves com o Diogo Pinto na baliza, ganhamos com todos, não, claro. Não é ganhamos, e quando se perdem, perdem todos, e perdemos todos, e portanto acho que é isso que é a união do grupo. Todos erram, não é? O Adam errou contra, claro, o sei lá, o Rio Ave, não sei se foi o Adam ou o Israel, mas pronto, já todos erraram, todos os guarda-redes do Sporting errou, portanto, acho que já foi o Israel nessa altura, foi Israel, portanto, exatamente. Lá está, todos erraram, todos tiveram dificuldades ao longo da época, uns com o Adam, até em termos de reflexo, em algumas bolas pareceu-me que já estava a perder assim, algumas qualidades. O Israel também no ataque à profundidade a falhar e nos cruzamentos a metermos aqui algumas gafes. E o Diogo Pinto, claramente, no controle da profundidade. E, portanto, acho que não podemos culpar o Miúdo por este... Pá, nós temos que assumir os nossos erros enquanto coletivamente. Nós coletivamente não conseguimos responder depois à adversidade do nosso primeiro erro, porque deixámos o Porto voltar a atacar a profundidade e cometemos ali o lance para expulsão, cometemos, entre aspas, porque continuo a ter algumas dúvidas no lance, ou não é dúvidas, se o critério for, sim, aplicado, tem que ser aplicado em todos os lances. Sim, e não já lá vamos isso, também esses lances do árbitro. E depois, obviamente, temos o erro do Diogo Pinto, mas também é verdade é que nós não conseguimos criar nada, a não ser de bolas paradas. Portanto, também temos culpa que a equipa não tenha conseguido criar. A equipa não teve maturidade suficiente e alguém que conseguisse transportar a bola, segurar a bola, respirar, colocar... Olha, por exemplo, não tivemos ninguém que conseguisse colocar a bola em condições para o Guiocas. Era tudo balões para a frente e fezinha no Guiocas. E, portanto, tirando o Quaresma, que foi o único que conseguiu levar a bola para a frente. Portanto, a culpa é de todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Há pouco estava a dizer, o Adam foi o guarda-redes ainda no Rio Ave, foi o guarda-redes no Rio Ave, ainda não foi no Israel, mas, por exemplo, o Israel falhou no 6-1 do Boa Vista. Começamos a perder com aquele atirar de bola, que depois o Boa Vista também marca um grande golo, não é verdade? Seja dito, o Israel falha, mas o guarda-redes do o avançado do Boa Vista também faz um grande golo. Mas pronto, mas era só para dar aqui exemplo, que obviamente as coisas acontecem. João, e passando agora se calhar aqui um pouco para os 90 minutos e para aquilo, os 90, que são 120, aqui 90 num sentido figurado, para o que se passou no jogo, e depois a seguir já passamos aqui por três ou quatro perguntas, mas olhando para os 90 minutos, para aquilo que se passou, até um pouco para a antevisão que tu fizeste no Sporting 160 e para algo que tu disseste na antevisão do Sporting 160, que ainda há bocado estávamos aqui a ouvir o áudio, e se quiseres também falar dessa parte que acho que é importante para quem não é patrono e não ouviu, mas que tu já o tinhas dito, como é que poderia ser uma das formas do Porto neutralizar e como é que isso poderia ter influência no jogo, como é que aconteceram estes 90 minutos, e daqui a um bocado já falamos também da arbitragem e depois também da festa do Jamor e também não menos importante, da tua participação na Rádio Observador, porque eu acho que eu sei que tu não pediste e como toda a gente sabe, nunca ninguém sabe quais são as perguntas que eu ou a Mariana, neste caso, fazem às pessoas e, portanto, acho importante falar aqui porque foi uma temporada também de muito sucesso e que eu acho que é de realçar aqui e vamos falar disso. Perdoem-me a moléstia, o João não pediu nada, mas eu quero falar disso porque acho que é de elementar a justiça. Vamos aos 90 minutos primeiro. Olha, e depois isso, já falamos no árbitro. Perguntaste essa questão dos 90 minutos e a verdade é que o aspecto mais importante até foi até à expulsão, ou seja, o aspecto tático. E eu realmente no Sporting 160 tu fizeste uma pergunta que foi diferente, que foi o que é que o Porto nos podia fazer nos ferir e como. E eu disse que claramente ia nos pressionar mais o Inácio na construção e aconteceu. O PP saltava muito, com muita pressão sobre o Inácio. E sobretudo, podiam-nos tirar o Ullmann do jogo na fase de construção. E foi isso que o Porto fez. O Porto conseguiu fazer a marcação ao Ullmann e cercá-lo de maneira que o Ullmann nunca conseguisse receber em condições e virasse para o campo contrário e conseguisse ajudar na organização. Portanto, o Porto foi muito... O Porto não pressionou no campo todo. O Sporting conseguia sair pelo guarda-redes à vontade. A bola chegava ao Coates à vontade. E só quando a bola chegava aos centrais exteriores, quer ao Just, quer ao Inácio, e sobretudo ao Inácio, havia uma pressão mais forte e o PP saltava da posição de onde ele estava para pressionar o Inácio. Portanto, tivemos dificuldades com isso. Não obstante isso, o Porto decidiu aqui jogar um bocadinho mais com cautelas, ou seja, anular a nossa largura. E como eles jogaram praticamente com uma defesa de 6. Ou seja, como nós jogamos com o Trincão por dentro e o Pote por dentro, certo, os laterais deles acompanhavam esses movimentos do Pote e do Trincão, portanto, o Wendel para o Pote e o João Mário para o... Desculpa, o Wendel para o Trincão e o João Mário para o Pote. E depois descia o Galeno e o Chico Conceição e quadravam o Nuno Santos e o Gene. E com isso tentaram-nos tirar, obviamente, aquilo que conseguimos muitas vezes, que é dar largura à vontade ao Nuno Santos ou ao Gene. E, portanto, com isso condicionar-nos ali. Não obstante isso tudo, que o Porto fez para nos anular, é verdade é que há um aspecto em que nós sempre fomos mais fortes, que foi nas bolas paradas. E provocámos sempre situações de perigo, e foi isso que aconteceu com o golo, foi isso que aconteceu com outros lances perigosos, foi tudo bolas paradas, sobretudo cantos e livres, e o Sporting ganhou muitas bolas aéreas, e lá está, acaba por chegar à vantagem, e aí sim o Porto, lá está, esta situação de não pressionar, esta situação de ficar à espera, o Porto, se tivesse a perder por mais tempo, tinha que reagir e tinha que tentar vir para cima de nós, e ia desmontar esta forma de jogar. Depois há claramente o Porto tentou atacar sempre, e foi uma boa estratégia do Sérgio Conceição, porque nós defendíamos em 4-4-2 e o Gene fazia ali uma linha de 4. Eu não tinha começado com o Gene, como tu sabes. Eu tinha começado com o Jai. Nesta forma de defender com o Inácio, a ficar como lateral esquerdo, a quadrar o Chico Conceição, e depois o Coates, o Just e o Gene recuava e fechava em 4. O Gene não tem estas dinâmicas ofensivas muito bem. Não tem estas características ainda muito bem determinadas e por isso, se calhar, até falha aquele lance do golo. Claro. Mas a verdade é que o Porto fazia isso muito bem. E outro aspecto é que a nossa linha estava um bocadinho desorientada em termos de linha de fora de jogo, não sei se reparaste, mas como o Inácio estava sempre à espera e o Porto forçava esse movimento de ruptura do Conceição, e ele dava logo dois passos para trás para ter velocidade suficiente e metros para apanhar o Chico Conceição, mas a verdade é que os companheiros nunca alinharam com isso e, portanto, avançavam para o fora de jogo e o Inácio recuava. E nesse lance do Galeno é isso que acontece, o Inácio dá dois passos atrás para acompanhar um movimento do Chico Conceição, e o que é que acontece é que o Galeno aparece ali e não está fora de jogo, porque o Santos Just não faz o mesmo movimento que o Inácio, e o Gene também não. O Ivan Ilsa muitas vezes recuava após mais do meio campo, entre linhas, e o Coates ia um bocadinho atrás, e portanto abria ali um espaço que o Porto tentou sempre atacar a profundidade para o Galeno e para o Chico Conceição. Isso foi até aos 30 minutos, obviamente, depois da expulsão, o Sporting, lá está, teve que fazer aqui alterações, o Morita sai, o Pote recua para o meio campo, e começámos a defender muito, muito cá atrás, e aí defendemos em 5-3-1, e aí tivemos sempre muitas dificuldades em chegar lá à frente. Enquanto houve pulmão, ainda conseguimos alguns cantos e bolas paradas, mas depois, a partir daí, o Sporting nunca teve ninguém, tirando o Quaresma, com o discernimento de levar a bola para a frente. Acho que, por exemplo, os jogadores de Sporting, apesar de darem tudo, fisicamente não estavam tão fortes quanto nós tivemos durante o campeonato, e é um aspecto que eu notei. Não havia a mesma frescura do Trincão, a mesma frescura do Pote, a mesma frescura do Gyökeres, e portanto isto, claro. E é quase mais ou menos tradicional, Pedro, se nós formos ver jogos anteriores da Taça Portugal, aquele que ganha o campeonato às vezes não tem, claro, uma prestação tão boa na final. Sim, isto tem a ver com a festa e com, certo, o prolongar da festa, porque a final é jogada após o fecho do campeonato em Portugal, e portanto tem aqui esta condicionante da festa. E eu notei que alguns jogadores não tinham a mesma frescura, a mesma intensidade, a mesma luta, deram tudo, entregaram tudo, mas em termos de frescura eu acho que nós ficámos um bocadinho aquém. E depois realçar que realmente com as substituições que fomos fazendo, só com a Quaresma, sim, eu acho que devia ter sido titular. Eu teria jogado com os Gaia, se calhar com o Diomande ou com o Quaresma, por causa do que eu disse da linha de 4. O Amorim optou aqui por uma situação mais ofensiva, mas com esta situação de 4, o Génio sentiu, eu senti o Génio um bocadinho desconfortável e com isso o Sporting teve alguns problemas. E de resto, lá está. Só destacar o Quaresma, o próprio Bragança entrou, claro, lutou ali para uma linha 3, porque o Trincão estava a fazer terceiro médio e depois tentava subir, exatamente, quando estávamos com 10, mas depois gostei muito da entrada realmente do Quaresma. O único que pegava na bola, conseguia transportar, ganhava faltas, ganhava lançamentos, e eu gostei realmente do Quaresma. Eu acho que o Quaresma devia ter tido mais minutos. Eu acho que o Quaresma, na segunda fase da época, portanto, a partir de janeiro, quando ele joga contra o Porto, é o central... Sim. Do Sporting em melhor forma a jogar pelo lado direito, mais do que o Diomande e mais que o Santos Justo. O Santos Justo já no Dragão quase que era expulso, porque lá está, e agora foi mesmo. E agora foi mesmo. E portanto, por exemplo, outro aspecto, a entrada do Coba, fiquei com alguma esperança que o Coba finalmente mostrasse alguma coisa. O Coba é um jogador que encantou o Amorim pelo transporte de bola, a maneira como ele segura a bola, a técnica, e depois avança com a bola e ganha metros. Tipo, um bocadinho como o Matheus Nunes fazia. E a verdade é que o Coba entrou e não conseguiu fazer nada daquilo. E, portanto, o Sporting ganhou 0 com a entrada do Coba. A não ser o refrescar realmente a zona do miolo. Mas, de resto, não conseguiu fazer nada. E o Sporting, lá está, deixou sempre o Guiocas muito sozinho. Eu já ouvi aqui muitos comentários na internet que o Guiocas ficou no bolso do Central do Porto. Sim, essas coisas todas. Fica sempre. Mas lá está, o Guiocas ficou com 40 e tal golos no bolso dos centrais todos em Portugal. Centrais, e foi campeão. Realmente, isto ter um campeão no bolso não é para qualquer um, realmente. É todos os anos o nosso goleador campeão fique no bolso dos adversários, não tem problema nenhum. E depois temos aqui uma questão que eu queria referir. O Sporting só perde 2 jogos com equipas nacionais a jogar com 11. Perdeu em Guimarães, onde há um penalti claramente que é mal assinalado contra o Sporting e que é decisivo. E perdeu com o Braga na Taça da Liga. O Braga na Taça da Liga. A derrota com o Porto e com o Benfica foi sempre com 10 elementos. Ou seja, o Sporting com os grandes nunca perdeu 11 para 11. E as pessoas não se podem esquecer disso. O Sporting já não tem um penalti contra o Futebol Clube Porto há 17 jogos. Certo. Okay? Há 17 jogos não há um penalti do Sporting contra o Futebol Clube Porto. E para aí um terço ou quase metade dos jogos termina com 10. E há muitos jogos que terminam com 10. Termina com não sei quantos são, mas são muitos mesmo, não é? E portanto, tudo isto parece que não, mas apesar de obviamente de tudo o que aconteceu e, no jogo, é verdade que estatisticamente estamos em... Ou seja, o que eu quero dizer é que o Sporting às vezes para ganhar tem que ser perfeito, o que não tem acontece. Tem que ser perfeito, exatamente. Exatamente. Tem que ser perfeito, não pode cometer erros. Cometendo erros, ficando ali mais à margem, claro, assim, o jogo mais perto do adversário, sem em termos de algumas situações que acontecem, fica mais fácil não assinalar as coisas a favor do Sporting, mas temos que ser muito perfeitos. Ou seja, o Sporting não consegue ter aquele jogo em que não é perfeito e ganha o jogo, não. Parece que estamos a ter sempre ali uma perfeição, que obviamente aconteceu esta época em alguns jogos, conseguimos. Não fomos perfeitos, por exemplo, no jogo contra o Benfica, claro, mas lá está, em Alvalade com 11 vencemos o Benfica, em Alvalade com 11 vencemos o Porto, no Dragão com 11 e mesmo com as invenções do Amorim na primeira parte, chegámos facilmente ao 2-2 ali num minuto, e portanto há aqui várias situações que nós podemos analisar também um bocadinho à parte, mas é verdade que esta equipa com 11 é muito difícil derrotar-nos, com 10, e lá está, sendo o adversário forte, este sistema não ajuda assim tanto. Um sistema 4-3-3, em que tiras um, passa para 4-3-2 e tens isso mecanizado. Continua a haver uma ideia, ao ler os comentários das pessoas, que parece que é fácil jogar com 10. Parece que nós podemos... É que parece que se pode fazer o mesmo que se joga com 11. Não. E não pode, e não dá. Não. Quer dizer, não quer dizer que não possa correr bem e até ganhares, mas não é. E não sei qual é a percentagem. Se analisarmos todos os jogos do mundo em que equipas que jogam com 10 contra com 11, vamos ver que é uma maior percentagem de equipas com 11 que ganham os jogos. Mas eu acho que nós temos que ser mais refinados nesse filtro aí. Claro. Certo. Jovem com 10. Claro, e ainda pior. Repara, Pedro, podemos fazer aqui uma análise. Uma análise fácil. Supertaça, ok? Quanto é que ficou? O Benfica venceu o Porto, certo? Supertaça. O Porto jogou com 10. Certo. Né? Acho que não estou errado, assim, de memória, de cabeça. Porto na Luz. Eu acho que o Porto também acabou com 10. Quem é que venceu? Benfica. Eu não, acho que não estou errado, estou a dar de cabeça. Certo, certo, não fui confirmado. A Supertaça tem quase certeza que sim, mas ia confirmar, mas sim. A Supertaça tem quase certeza que sim. Posso estar confundido na luz. O Sporting joga com 10 na luz e perde o jogo. O Sporting joga com 10 Supertaça na Supertaça foi o Pepe expulso aos 90 minutos, mas foi expulso, sim. Pois, mas sim. Ou seja, não é fácil com 10, nunca é fácil com equipas que estás a jogar com equipas com qualidade. Agora, se jogares com equipas mais fracas da tabela classificativa, tens hipótese. O Sporting com o Arouca, estávamos com 10 e conseguimos marcar o gol ao Arouca. Demos a volta ao jogo. Ou seja, o Arouca faz um 1, acho eu, em Alvalade, e nós fazemos o 2-1 com 10. Mas estávamos a falar do Arouca, e com todo o respeito. Mas contra grandes é muito difícil. Isto fica muito desequilibrado, porque são equipas que sabem aproveitar isso. Óbvio. E, João, e já vamos falar do árbitro, mas para isso até vamos aproveitar as perguntas do chat, porque há aqui pelo menos umas 6 ou 7. Vamos falar com cartão amarelo e cartão vermelho. Vermelho, obrigado, e já vais falar isso, sobre isso. Exatamente, o do Pedro Henrique. Mas vamos começar, porque a primeira pergunta é mesmo do Luís Gordo, e aproveitamos e encaminho-te já. Se é a questão da influência no resultado, e eu sei que tu vais pelo menos dizer isto, porque já gravamos hoje o áudio, e sei que não é o caso dele ter... da expulsão do Santos Justo, é o falta de critério que depois não foi, por exemplo, homogéneo. Da mesma, se expulsa o Santos Justo e está tudo bem, ou se marca um potencial penalti que depois reverteu, mas depois há dois, pelo menos, que é o do Diomande e a mão do Otávio, que o critério não foi, pelo menos, tão rigoroso a este ponto. E há coisas mais, mas achas que houve uma influência direta no resultado do árbitro? Primeiro, não gosto de falar muito da arbitragem nesse sentido, certo. Mas a verdade é que, primeiro, nós temos que falar que nós tivemos erros crassos e erros que impactaram, porque repara, mesmo se não tivéssemos esses dois erros crassos, provavelmente tínhamos ganho o jogo. O Porto só marca com dois erros nossos, ou seja, marca certo. Com aquela situação do Géni e marca na situação de Diogo Pinto, porque caso contrário, o Porto não faz mais nenhum golo. Em todo caso, o que eu acho, eu no estádio, pá, a internet era super lenta e não consegui ver certo. O lance na repetição, mas a verdade é que eu já vi o lance e eu não consigo perceber muito bem a falta do falta do Sanchos. Pode sim. haver ali um toque, mas não acho que seja o suficiente. Eu acho certo. Que depois há um toque, exatamente, mas já o Galeno está a cair. Mas se ele marca aí falta, tem que marcar a falta sobre o Diomande depois do outro lado. Porque há um contacto realmente pelas costas. O Diomande chega primeiro e há um empurrão pelas costas. Eu não marcava nenhum dos dois lances, ou seja, não marcava falta nem do Santos Justo, nem a falta sobre o Diomande, e portanto acho que eram lances que não havia intensidade suficiente para derrubar os dois jogadores. Mas isto é a minha forma de ver, já vi o lance do Santos Justo muitas vezes, fiquei sempre com dúvidas. Depois o Santos Justo pisa o jogador do Porto, mas já o jogador do Porto está no chão. Mas a verdade é que não consigo descoordinar ali uma falta onde alguém que me diga, ou que 10 pessoas digam-me exatamente qual foi o momento em que há um toque que desequilibra por completo o Galeno. Mas lá está, se o Arte assinala ali, há depois um toque claramente sobre o Diomande nas costas do Gruitch. O Gruitch toca nas costas quando o Diomande chega primeiro. E na minha perspectiva, eu não marcaria os dois, mas se marca um, eu acho que o VAR devia ter chamado pelo menos o árbitro e dizer, olha, há um empurrão e agora tu decides se achas que aquilo é suficiente ou não. Exatamente. João, depois aqui o Manuel Carvalho pergunta, boa noite, se possível, que comentários vos oferece emitir a propósito das declarações de Ruben Amorim sobre as alterações que pretende fazer na próxima época? Bem, sei que não estamos a falar da próxima época, mas há aqui algum comentário que te ofereça fazer nesta altura? Olha, sim, o Amorim disse claramente que nós íamos jogar só com três defesas, ou seja, o que ele quer dizer com isto é que muito provavelmente vamos ter alas muito mais ofensivas, e ele disse isso, mais extremos, sim. Os alas vão ser extremos, e portanto já temos um que é o Géni, que pode ser considerado nesse perfil, e eu acho que vamos ter do outro lado um jogador tipo Géni, mas destro. Algo que tu já falas aqui há muito tempo. Já falo há muito tempo. Que é um jogador muito forte tecnicamente e muito, muito forte no 1-1. Isto, o que é que tinha provocado ontem? O Nuno Santos ontem ficou muito maniatado com a descida do Chico Conceição, porque sim. não tem essa capacidade 1-1. Porque se ele recebe ali a bola e desequilibra logo tirando o Chico Conceição, que nem é forte a defender do 1-1, o Sporting desequilibrava. E portanto é isso que o Ruben Amorim quer. Depois pode haver uma situação ou não de nós jogarmos com três médios e jogar só com dois avançados, tipo num 3-5-2, ou podemos continuar exatamente da mesma forma. Temos é que ter mecanismos, lá está, sermos novamente a melhor equipa na reação à perda, melhor equipa a pressionar alto. E isto faz com que a equipa esteja ao controle do jogo, domínio do jogo, mas tenha a solução, ou seja, quando nos fecham muito, tu por um lado ou por outro, ou ataque na profundidade, ou por combinações na zona frontal, vais ter jogadores com capacidade técnica de desequilíbrio nas alas, ou seja, em último caso, Eu vou dar um exemplo. Era a mesma coisa que pegás agora no Doku do Manchester City, que tu viste o jogo contra o Manchester United, e ele entrou e o jogo mudou completamente. Completamente. Porque é um jogador que recebe no pé, vai para cima do adversário e vai criar sempre ali desequilíbrio. E se houvesse um Manchester City 160, certeza que estariam a falar porque é que o Doku não entrou mais cedo. Exatamente. Porque revolucionou e se calhar teria, se entrasse mais cedo, teria um tempo, se calhar até pelo menos levar o jogo para prolongamento, provavelmente. Não, e repara, e não é só o entrar mais cedo, até podiam, é se calhar até discutindo porque é que ele não entrou de início. De início, exatamente. Não, porque se calhar já tinhas uma previsão. Eu, pelo menos, eu sempre pensei que o Manchester United fosse jogar assim, sem avançado, com autocarro, certo. Porque era a única maneira... Maneira de parar o City. E do outro lado, fiquei um bocadinho a pensar porque é que o Guardiola não investe logo no Doku de início, que ia criar desequilíbrios e que o Manchester United ia ter muitas dificuldades. O que eu acho que aconteceu, o Manchester United ganhou 45 minutos de avanço, aproveitou, marcou 2 golos e depois defendeu à sua maneira, obviamente. João, e uma das perguntas que fazem aqui, de certa forma, tu já respondeste no Patreon, e há pouco já disseste, dizem que o Porto foi justo vencedor, que justiça é essa que disputa um troféu com uma equipa a jogar hora e meia com mais um. Tem a ver com um pouco as questões de... E também com as questões que já falaste há pouco, as substituições, as expulsões temporárias, também poderia trazer aqui algo. Como toda a gente sabe, o IFAB, que é quem trata das leis do jogo, não é propriamente a coisa que mude com tanta frequência as leis do jogo, e têm mudado, muitos têm feito muitas, mas eu acho que os tempos vão dizer que vai ser necessário fazer aqui algumas pequenas alterações com o decorrer do tempo, até por uma adaptação do futebol a algo que se possa criar, e porque todas as, não há nenhuma modalidade que não tenha adaptações, quer dizer, desde a Fórmula 1 a qualquer outra, é só olhar para as modalidades, há muitas alterações que vão surgindo ao longo dos tempos para que haja mais competitividade e para que também enriqueça o espetáculo, porque no final, alguém me dizia hoje, quando eu pus uma imagem de manhã, porquê que estás a dizer que repetias tudo no Jamor, não sei o que mais, o jogo nem foi nada de especial, e eu estava-me a referir ao pacote completo, mas perceba a pergunta que alguém diz, quando alguém diz o comentário que os jogos no Jamor são sempre, às vezes são sempre uma porcaria, parece que aquilo é enfadonho, e é um facto, parece que aquilo às vezes... E se calhar esta lógica de tentar melhorar o futebol era um bocadinho que eu queria pegar aí na questão do Paulo Batista. Não, em primeiro lugar, obviamente é justo vencedor, porque as regras são estas. Já o Sporting também já venceu os jogos contra 10. A questão é que nós evoluímos no futebol a um ponto que as equipas são muito organizadas taticamente. E o que é que acontece é que quando fica sem um, muitas equipas fecham-se da forma como o Sporting fechou. E o jogo fica num sentido único. E o objetivo do espetáculo é o golo e haver emoção, no sentido que haja as duas equipas a tentar chegar ao golo. É um bocado, eu dou, por exemplo, a situação do cartão de 2 minutos do handball, não é? Aquilo é só uma suspensão temporária, o que faz sentido, porque depois tens ali 2 minutos em power play ou como conforme queres jogar, em vantagem numérica, atacas para tentar, obviamente, chegar a uma vantagem, mas depois entra o elemento e o jogo equilibra-se e tem emoção. Acontece no hockey em gelo, e no futebol o que acontece é que o campo é muito grande, ok? Já é difícil com 11. Tiras um, fica mais espaço. As equipas, para defender esse espaço, o que é que fazem? Fecham-se. Ao fechar-se, fica um jogo quase só no meio campo. E torna-se enfadonho. Torna-se enfadonho para quem está a ver, porque estás à espera. Tu não queres ver a tua equipa durante 90 minutos, quase sem hipótese de chegar lá à frente. E sobretudo com equipas muito fortes, conforme eu estava a dizer. Quando são muito fortes, sabem obviamente aproveitar isso. E portanto, acho que temos que pensar nisso, não é só pelo jogo de ontem, há vários jogos em que realmente estraga o jogo. Aliás, às vezes eu estou a ver na televisão, imagina um jogo estrangeiro, aquilo há uma expulsão, aquilo começam a recuar e eu mudo o canal porque acho que o jogo vai ser de sentido único. Pode dizer assim, ok, taticamente até é bonito ver a equipa defender como o Sport e se chegássemos a penalti e ganhámos a penalti, era uma vitória estoica. Já aconteceu, nós com 10 marcamos 2 golos ao Braga, não é? Foi 2 pontapés para a frente e aquilo lá aconteceu, mas isso é um milagre que acontece uma vez em 30 anos. Sim, não acontece. Portanto, acho que aqui é o justo vencedor, porque é a regra que está e nós não podemos mudar a regra a meio. Agora, eu acho que se tem que pensar numa forma, se calhar, de dar mais espetáculo. Mais espetáculo e também transformar aqui um bocadinho o jogo. João, tinhas começado, já falaste um bocadinho disto, tinhas começado com o Santos Justo e o Génio, ou com o Diomanda ou o Isgaio. Acho que já falaste um bocadinho disso na questão ofensiva, que não jogarias com os dois, com o Génio e com o Nuno Santos. Não jogaria no sentido que o Sporting a pressionar e a jogar e a defender em 4-4-2, do lado direito o Génio não tem a mesma propensão para defender em termos de posicionamento e tudo, e aí acho que até a solução ideal poderia ser mesmo o Jogaio e depois ou o Santos Justa ou o Quaresma, e o Quaresma merecia realmente ser titular, isto porque acho que a fechar a 4 teríamos aqui uma vantagem, ter o Jogaio que já tem outra outras características defensivas, e portanto acho que teríamos ficado ali com o Gene para o banco, porque estávamos a defender desta forma. Certo. Pronto, obviamente agora é fácil então, falar. Então encadeio aqui com a pergunta do Sérgio, que vai um bocadinho, que tu acabas por responder, que é entre Santos Justo e Quaresma. Quaresma merecia ter sido titular ontem? Olha, eu acho que sim. Ou... eu acho que sim, porque o histórico contra o Futebol do Porto, assim tinha dito, ele já tinha entrado bem no Dragão, contra, em Alvalade foi o melhor jogador em campo. É um jogador que transporta a bola e o Amorim podia ter pensado nessa solução para desequilibrar um bocadinho a equipa do Porto. E depois é muito forte nos duelos, é muito esperto nos duelos, é muito rápido o Quaresma. As pessoas acham que mas o Quaresma é muito rápido também. O Santos Justo é mais rápido, mas eu acho que comete alguns erros em termos de posicionamento e depois tenta compensar com a velocidade, mas lá está, arrisca às vezes alguns amarelos. E portanto acho que aqui o Quaresma, claramente, e até porque não tinha jogado os últimos jogos e portanto estava fresco, acho que tinha sido uma boa opção para a final. João, um grande abraço ao Luís, que há muito tempo que não estamos com ele, e ele pergunta o que acham da substituição típica da Mourinho, neste caso inferior do nada numérica. Tira sempre o médio e baixa o pote, mete o Trincão a complementar o meio campo, onde acrescenta zero e não ataca. É verdade. Eu aí concordo com o Luís, em inferioridade numérica, descer o pote, apesar de todo o trabalho que o pote faz, obviamente, e que o Tricão acompanha o meio campo, fica muito difícil. Ou seja, o Sporting perdeu ali, quanto a mim, e eu percebo que queres ter jogadores ofensivos para depois poder chegar lá à frente, ok? Mas a verdade é que não tem resultado. Resulta quando estás a perder e estás 11 para 11 e precisas de um médio mais ofensivo, um médio que apareça lá na frente, ok, baixas o pote. E tens um jogador que finaliza bem, que aparece lá na frente. Mas nestas situações, o que o Sporting precisava ali era um jogador capaz de transportar a bola em progressão e em velocidade, e o Pote não tem essa velocidade. E, portanto, ficou difícil para o Sporting e não resultou. Como todos vimos, o Sporting ficou maniatado cá atrás. Não houve ninguém que fizesse essa ligação e que transportasse a bola e que fizesse aqui alguma coisa diferente e que desequilibrasse um bocadinho o Porto. E, portanto, fomos rapidamente maniatados ali pelo Porto, que obviamente fez bem, e há que dizer, eu há pouco não disse, mas a saída, o Porto logo tirou o João Mário, porque já tinha amarelo, recuou o PP, mete o miúdo, o Chico, a jogar mais por fora, porque o Taremi entra e fica ali numa posição a segurar os nossos centrais. O Evanilson ataca muitas vezes, fez muitas roturas ali para o nosso lado esquerdo, quem defendia. O próprio Pepe, a lateral, entrava pelo meio para tentar também fazer essas roturas. E, portanto, isso condicionou-nos, e depois nós nunca conseguimos nem aliviar bem a bola, ou aliviávamos muito pressa e à toa, ou ninguém segurava o jogo, até que entrou o Quaresma e que realmente, em algumas tentativas, conseguiu transportar a bola. E, por fim, João, assumindo que de Bast provavelmente pode vir para o Sporting, o Helder pergunta, com Santos Justo, Diomande e possível entrada de Bast, sobra espaço para Quaresma? Não, sobra, porque eu acho que um deles vai sair. Entre os dois, pois, e o Diomande, eu acho que um vai sair, claramente. Eu acho que o Quaresma renovou agora e é para ficar. E eu acho que o Diomande, obviamente, é um jogador... Precisamos de dinheiro para gastar nos tais 70 milhões que o Zonha diz. Acho que foi o Zonha que disse que íamos gastar 70 milhões. Portanto, temos que vender alguém. Sim. Assumindo que vamos ficar com o Guiocas e com o Yulman, e não, se não vendermos nenhum desses... Eu acho que o Diomande é um ativo... valioso para sair, fazer dinheiro e ir buscar alguém. Sim, sim. Claramente acho que é o Diomande que vai sair. Acho que o Santos já, não sei, basta, podemos recuperar o valor que investido, até porque é um jogador que se lesiona mais algum tempo, mas é mais difícil arranjar algum interessado que dê esse dinheiro. O Diomande é um jogador para fazer muito dinheiro, portanto acho que vai ser o Diomande aquele que nós vamos tentar vender e vir o belga. Deixa-me dizer aqui que o Daniel Fonseca faz uma belíssima referência ao nosso lençol no topo norte, quando comparado com o guardanapo dele. A questão nem era o guardanapo só, era o que estava escrito nesse guardanapo, e a certa altura aquele apoio ao... enfim, nem vou entrar por aqui, porque eu nem... São coisas deles, eles que se entendam lá o que é que eles querem fazer, mas sim, acho que foi um bonito momento. O nosso lençol estava muito bonito e ocupou ali uma extensão, mas também devo-vos dizer que no Jamor é muito difícil haver uma coordenação ao nível das claques e dos grupos, sim, e dos adeptos, para que o apoio seja mais fortemente ouvido, e depois também o facto do estádio ser tão aberto, o som espalha-se muito mais facilmente, e às vezes parece que nem se está a apoiar e está aquela bancada toda a cantar. A parte do Sporting ouvia-se mais, também estava um bocadinho mais para a esquerda, e portanto é normal, mas ouvia-se bastante, até porque eu acho que na central nós estávamos mais fortes do que o Porto, com mais elementos, mas ouvia-se bem as músicas do Sporting e acho que o apoio não faltou, mesmo em momentos difíceis em que o Porto não saía da nossa grande área, vinham os cânticos e eu acho que aí tivemos muito bem. Não foi por falta de apoio que nós não ganhamos. Claro que não. Claro não que foi não. Falta por empenho também dos jogadores que nós não ganhamos. Pedem-nos Foi para por abrir alguns aqui erros. potes de fumo e tochas, não podemos abrir, sob pena de sermos notificados pela polícia, que é uma coisa que não, ou pelo condomínio, e não queremos ser, e queremos voltar para mais programas. João, vamos então ainda aqui pelo menos, estava aqui a olhar para o tempo, que isto para ser multitasking olhar, ora, temos ainda aqui pelo menos uns 15, 20 minutos, mas já falamos da questão do árbitro, eu vou deixar a parte da festa para o fim, que é uma parte mais relaxante, em que nós podemos falar também aqui um bocadinho de como é que se viu, mas é da Elementar Justiça que quero falar aqui da questão do observador. Não porque esteja aqui a vaticinar que tu não vais continuar o observador, mas porque eu acho que termina um ciclo este ano, um ciclo que até pode continuar, e tu ainda hoje falaste isso no Patreon, até pode continuar com o europeu, porque caso não se esqueçam que dentro em pouco tempo começa um europeu e depois até começam alguns Jogos Olímpicos, mas é da Elementar Justiça falar aqui um pouco da questão do observador e dos comentários que foste fazendo. Tu fizeste praticamente os jogos todos do Sporting, eu acho que só não fizeste para aí um ou dois. Um foi só mesmo um, foi aquele o último, não é? O Chaves, o que tu querias ver do ponto de vista do adepto e não estar na bancada, e ainda fizeste alguns da seleção, passaste a ter experiências de estar nos próprios estádios a fazer o comentário, que também é diferente, primeiro nos estádios fora e depois nos estádios em Alvalade, onde foste relatando também aqui algumas experiências, como por exemplo em Famalicão, ou por exemplo em Arouca, quando foi dia das eleições e que praticamente nem conseguiste dizer nada, ou ir a Alvalade, ou então agora estar no Jamor, porque eu acho que para quem não é profissional, como é o teu caso, profissional no sentido profissional de trabalho, porque na realidade, em termos comunitários, não tenho dúvidas que és profissional e muito melhor do que muitas pessoas que se calhar são profissionais, mas gostava de falar disso, até porque o Observador tem vindo a crescer do ponto de vista da parte desportiva. O resto da rádio eu não ouço tanto, mas a parte desportiva é óbvio que tem vindo, vemos pelas reações que temos nos vários gajos, mas gostava de ouvir esse lado, porque eu acho que é importante esse lado de quem esteve pela primeira vez no Jamor, numa tribuna que é absolutamente mítica, tendo em conta que estás ali mesmo onde tudo acontece do ponto de vista de entrega da taça, que infelizmente não foi para o nosso lado, mas as subidas dos jogadores, e toda essa emoção, e onde o Observador também teve uma equipa grande, porque tiveste o Luís Pinto Coelho do lado do adepto do Porto, os comentadores, o Pedro Henriques, que te ofereceu os cartões e que já vais contar isso, a experiência de teres passado também ontem na rádio, e portanto foi uma experiência completa, viagem de carro, estúdios dos Observadores para fazer emissão do É Campeão na rádio, depois passagem para o estádio, e do estádio ainda foste tirar uma fotografia no relvado, que é sempre uma fotografia extremamente agradável, e ainda trouxeste um par de meias que não sabes de quem é, do Sporting, que tens aí ao teu lado, exatamente. Eles cortam as meias, meu. Isto são as meias Sim, que eu pode estava ser as meias do Diogo Pinto, não sabemos, pode ser até as do seja de tipo Eu do batizei Paulinho as meias do Ilman, porque eu gosto muito do Ilman. do Yulman, exatamente, e portanto há falta de melhor. À falta de provas, são as meias do Yulman. Mas, João, falar um bocadinho dessa questão desta experiência da Rádio Observador, porque eu acho que, para quem não, como nós, que não, não, não, pelo menos tu já estás mais habituado, mas para nós, se nós pensaríamos há 7 ou 8 anos, quando se criou este podcast, que irias estar a comentar numa rádio, conta um bocadinho desta experiência e depois terminamos com a parte do Jamor. Eu sei que as pessoas gostam de saber o outro lado e como é que é. Certo. E é importante, e obrigado pela E até pergunta. porque tu és independente, não é? Não estás ligado propriamente à rádio, é um adepto, não é? É um pouco diferente, mas em primeiro lugar, aquilo que tu disseste, e eu por acaso fiz o tweet, pá, obviamente com a azia do jogo e tudo, fiz o tweet a dizer que tinha acabado a época, não me lembrei do Euro, mas agora pensando melhor, sendo eu de Sporting, não estou convocado, de certeza, não é? É sim, se calhar a rádio não te vai convocar. A tua sorte é que não é o Martínez que vai fazer a convocatória, portanto, à partida, a coisa não será assim. Depois, claro, fiz obviamente a experiência de fazer no estúdio, eu por acaso já tinha feito, mas agora fazer com a equipa toda que faz o É Campeão e com o meu amigo Luís Pinto Coelho e com o Pedro Henriques, que mais uma vez saúde, e por ter-nos dado aqui os dois cartões oficiais, e portanto tem até o nome dele, é um bacano, diga-se passagem. Pá, foi uma experiência fantástica, porque ele tem umas grandes condições, tem um dos melhores estúdios de rádio, já me disseram, em termos de grandeza e tecnologia, que está muito bom. Tem outros estúdios mais pequenos, mas o grande, estou a falar o grande, tive a oportunidade de estar com o André Maia, que é um rapaz novo da rádio, que faz tudo bem, pá, é incrível, não sei se as pessoas já ouviram os relatos dele, ele faz política, acompanhou as eleições, pá, faz tudo bem, é uma coisa inacreditável. Também conheci a Filipa, que faz obviamente a campeão, tem uma voz fantástica, e tive com o João Pito, o adepto também do Benfica, que teve aqui uma cena muito engraçada para quem ouve, porque ele não ia ao estúdio, mas quando soube que nós fomos, ele deslocou-se para lá num domingo para ir lá para nós podermos depois almoçar todos juntos, ou seja, é um espírito muito bom. Depois do estádio, pá, eu vou-vos contar aqui da entrada, agradecer ao patrono que mal me viu a sair do carro. Eu estava ainda com o pé fora do carro, já estava ali para me cumprimentar, ficou toda a gente a olhar. Conheci ela do Sporting, das redes sociais do Sporting, que veio-me cumprimentar também, tive com o Tomás da Cunha ao início, e depois lá está. O Parque dos Jornalistas era mesmo ao lado da zona do Sporting, ainda tentei, obviamente, falar contigo e com outras pessoas, mas depois tínhamos que entrar por causa das credenciais, aquelas coisas todas. Certo. Pá, porque depois e o Estádio do Jamor, depois temos que falar um bocado das condições do Estádio do Jamor. Porque, e acho que é um tema que interessa a todos, porque depois nós subimos para ali fora, vamos sacar o lanche que temos direito, né, da Federação, o senhor da Federação vira-se para nós a tirar o lanche e virou-se para nós a dizer carrega Benfica, levou logo uma resposta, obviamente. Não é uma piada muito bonita de se dizer. Sim, exatamente. O Sporting dizer carrega Benfica, pronto, não lhe correu bem. Depois lá está, vais a pé por onde entram os adeptos normais, vais é passando os seguranças e depois chegas ali à beira da zona cá em baixo e começas a subir a escadaria toda para a tribuna. Pá, as condições, e lá está, e falando um bocadinho só das condições, estás ali num sítio em que, obviamente, eu vi a Dona Dolores, eu vi o Varandas, o Pinto da Costa, o Primeiro-Ministro, a Taça estava muito perto de mim, foi bom ver os jogadores de perto, consegui filmar, mas o melhor é realmente viveres aquela emoção, estás a comentar ali ao vivo, tens ali muitas pessoas também conhecidas e que tu admiras, tipo o Tomás da Cunha, estava com o Blessing, tipo com o nosso convidado aqui. Sim. Aliás, o programa mais ouvido na última temporada. E tipo, com a malta toda do Sporting, que já conheci o Gonçalo, obviamente já conheci o Gonçalo, mas estou muitas vezes com o Luís Castelo, tipo, muitas vezes com a Maria, portanto, malta da comunicação e do jornal Sporting, e é realmente fantástico. Depois lá está, estás com muita malta, começas a conhecer das outras rádios, de televisão, viu o Tadeu ao longe, não tive a oportunidade de estar com ele, mas estava lá outras pessoas. É muito bom comentar a partir dali, obviamente com uma vasta equipa de observador que é fantástica, com o Diego Varela, com o André Maia, com o Mário, com o Ricardo Loureiro que estava na pista. É uma sessão fantástica e depois lá está. O final podia ter sido apoteótico, aquilo que eu te disse no Patreon. Claro. Porque se tivesse ganho o Sporting, eu tinha visto o levantar da taça mesmo ali a 2 metros, 3 metros. Seria sido fantástico. Os jogadores a passar por mim e eles, há umas horas que passam mesmo por mim sem segurança nenhuma. Se quisesse ali, podia abraçar o Yulman, podia cumprimentar o Nuno Santos e o Ruben Amorim estava com cara, obviamente, de poucos amigos. O que é bom, o que eu acho que é bom. Ou seja, eu acho que ele vai estar muito focado em para o ano ganhar a Taça de Portugal. Mas depois, uma das melhores partes, devo dizer que foi a ida ao relvado. Tu deste ali ao relvado e é uma sensação espetacular, embora tivesse lá os jogadores do Porto, foi bom para o Luís Pinto Coelho que ainda conseguiu tirar algumas fotografias, mas estás ali no relvado e consegues ver, estava lá o Vilas Boas, a família dele, toda a gente, e lá está, e também estavam as meias do Sporting lá à minha espera, que foi uma feliz coincidência, portanto o relvado estava muito bem tratado, diga-se passagem, estava fantástico, é sempre uma boa experiência. Em termos gerais foi uma grande experiência no Observador, pelo crescimento, enquanto pessoa, enquanto comentador, enquanto estar ali em muitos estádios, em que tive a oportunidade de conhecer o outro lado dos estádios. No Jamor eu teve de dizer que o nosso quarto banho, ou seja, em todos os estádios há um quarto banho quase privado para os jornalistas, né? Tem que haver uma proteção, o nosso era junto das pessoas todas que estavam naquela bancada, ou seja, o que pode haver, e como tu sabes, já houve várias agressões a jornalistas e tudo, portanto, se não gostares de uma opinião minha, podias-me apanhar a caminho do quarto banho e dar-me um cheiro de porrada, mas havia essas circunstâncias, eram para aí 6 sanitários daqueles portáteis que havia para toda a gente, inclusive para os jornalistas, portanto, o que não é fácil. Segurança havia muito pouca, posso dizer que muitos adeptos passavam ali pelo meio dos jornalistas, não durante o jogo, mas no final foi uma loucura, certo, de muitos adeptos a passar, tanto que com o Gel, com o tio Gel, que já foi nosso convidado, e ele entrou para o outro, que fosse a maior coisa do mundo, com a esposa ou a namorada, e depois estivemos a falar, reconhecemos um ao outro, podia falar, mas lá está, um bocado de falta de segurança, e se houvesse ali algumas situações, podia ser complicado. Claro. E o Estado de Jamor tem ali algumas condições que têm que ser revistas, mesmo em termos de segurança. Agora, ir aos estádios, conhecer todos os estádios por dentro e por fora é sempre muito bom. É uma experiência fantástica e vamos ver o que o futuro reserva. Ainda não temos nenhuma decisão sobre o futuro, sobre o europeu, conforme eu disse, sendo Sporting, se calhar não estou convocado. Vamos ver. Mas para a próxima época logo se vê, não é? É, para a próxima época logo se vê. De qualquer forma, sabem sempre que pelo menos à segunda-feira. Eu tive para dar a mão ao Mourinho e descer com ele as escadas. Tive quase a dizer: o Mourinho, leva-me contigo aqui. Pá, eu acho que o Amorim precisava ali de carinho, pá. A maneira como naquela altura o Amorim estava ali, mas eu acho que isso deu mais força para aguentar o como é que se diz? A azia da derrota no Tiagão, porque senti ali fogo nos olhos dele. Ou seja, sabes, claro, quando por exemplo falhas um objetivo, sim, e dizes assim: esquece, eu para a próxima vou ganhar, vou partir isto tudo, vou partir isto tudo. Partir isto senti tudo. Mesmo, e mesmo aquela questão de ele ficar, senti a questão que ele pode ter criado na cabeça mais um desafio, ou mais um desafio, mais uma razão para ficar. Ou seja, falta-lhe a taça. E eu acho que se ele tivesse vencido a taça, podia pensar: ok, já ganhei tudo, tenho contrato e tudo. Mas eu acho que ele ficou muito com esse desafio na cabeça. E da mesma forma que todos os jogadores de Sporting, estava, claro, tudo com cara de enterro. E sim, com, sim, uma, não, com uma vontade. Eu acho que se cessa aos jogadores do Sporting, vai começar o jogo agora. Claro. Os jogadores queriam jogar já para remediar o resultado. Portanto, isso foi fantástico. Em termos de organização do Sporting, eu acho que o Sporting também está muito melhor. E eu acho que isto interessa saber aqui aos nossos ouvintes. As redes sociais do Sporting, pá, pessoas fantásticas, conforme já frisei, a equipa técnica do Sporting, que fica na bancada e não pode ir para o banco, são pessoas fantásticas, como o Adérito e outros elementos, e a organização do Sporting, a malta de relações públicas, pá, tá, eu acho que está tudo mais profissional do que o que eu vi, e acho que há uma grande evolução, e acho que isso é bom nós sabermos que estamos a crescer. Ou seja, lembras-te quando houve uns programas aqui no passado, e mesmo quando o Varandas começou e tudo, que nós, e falámos muito disso também, e mesmo no tempo da outra direção, que a nossa estrutura era uma estrutura de clube médio, e quando nós somos um clube grande, tínhamos que ter mais estrutura, certo, mais homens no mar. Sem dúvida. O que eu noto é que cada vez há mais pessoas, ok? Sim. E falando com as pessoas de Sporting, percebe-se que aquilo cresceu muito. Ou seja, nós passamos de ter uma estrutura insuficiente para uma que já é suficiente, embora não seja perfeita. Certo. Mas eu acho que estamos a dar passos muito, muito importantes. E, portanto, isso era um aspecto que eu fui, sim, vendo ao longo dos jogos e dos estádios, né? A maneira como o Sporting chega. E nos estádios. E no apoio tudo que temos nos estádios, do ponto de vista do profissionalismo do Sporting, muitos de nós conhecemos quase toda a gente que tem estado nos estádios a representar o Sporting, pessoas que dão corpo e alma pelo trabalho que fazem do ponto de vista de profissionalismo e de sportinguismo. Já nem falo de sportinguismo, que isso também é verdade. Muitos deles são, eu acho que todos aqueles que conhecemos são todos sportinguistas, e só para dizer alguns: o Gonçalo, a Sheila, a Maria, o Tiago, o Luís Castelo, portanto, só esses 5 ou 6 que dissemos, todos sportinguistas e todos enormes profissionais. Aliás, no outro dia tive essa oportunidade, e vou dizê-lo aqui em direto, porque tive a oportunidade de dizer em privado. É das pessoas que eu gosto mais, o Tiago Labreca, acho que junta muito um lado muito profissional. Eu ainda lhe disse que tentava estar com ele no Jamor, mas perdi-me ali na mata a certa altura. Não sei como é que se consegue perder na mata, mas acho que tive ali momentos em que estive perdido. Mas, e não sei se terá a ver com o álcool, mas a verdade é que, ainda no outro dia disse, esta questão do Tiago. O Tiago, para mim, não quer dizer que os outros não sejam excelentes profissionais, mas gosto muito de determinados conteúdos profissionais que ele faz, que o lado... a paixão que ele tem pelo Sporting casa tão bem que depois isso transparece para as entrevistas que faz, por exemplo, naquelas entrevistas que faz aos miúdos e a forma, e isso acaba por ser importante. Mas este naipe que já falamos, e há mais, obviamente, mais profissionais de Sporting, isso tem-se claramente visto alguma alteração e tem sido positiva. Sim, e um dos aspectos, por exemplo, que me contaram os meus colegas é que, por exemplo, em Alvalade, quando ias aos jogos, não te davam lanche, e o Sporting dá lanche agora. Agora, quer dizer, uma coisa tão básica, não é? Sim, mas era uma coisa básica, mas eu vou dizer, o único clube que dá lanche é o Benfica. Era o único clube. Agora dá o Sporting, agora já ouvi dizer que o Porto vai dar, e o Rio Ave também chega a dar uma sand. Não tão, ou seja, não é um lanche tão grande, mas o próprio Rio Ave tem um atendimento fantástico aos jornalistas, e portanto, em termos de campeões, claramente os clubes pequenos, o Rio Ave vence. E depois o Sporting já está ao nível, obviamente, também do Benfica nessa componente. Claro. O Porto, acho que agora, com o Vilas Boas, já ouvi dizer que agora o último jogo já havia lanche, portanto, já há aqui uma alteração por parte do Porto, e, portanto, há aqui muito, há muito ainda para evoluir aqui. O Três Gerações está a falar da estrutura, obviamente, esse é um caso clássico em que tem muito para evoluir, aliás. Em termos de estrutura de comunicação, não é ideal, mas já é mais que... Aí é claramente um problema que tem que evoluir, até porque o nosso melhor comunicador tem sido Ruben Amorim, não é? Mas quando estamos aqui a falar de estrutura, não quer dizer que toda a estrutura esteja bem. Acho que houve melhorias. Há outras coisas que podíamos falar mal, mas como ainda ontem me apelidaram de brunista, e que era brunista, mas eu já vou falar dessa pessoa, mas claro que estava a falar no início, quando começou a ver as minhas opiniões, e como eu próprio, na brincadeira, que já estava alcoolizado, disse que ia ser o mandatário do Bruno Carvalho nas próximas eleições, mas isso já estava um bocado alcoolizado, está gravado, está num space, portanto já não interessa. Mas deixa eu responder duas coisas aqui muito rápidas. Vamos ter o regresso do mercado Castro. Diogo, posso dizer uma coisa, o Castro não sabe se vamos ter ou não o regresso. O que te posso garantir é que nós vamos continuar, e essa é uma rúbrica que fazíamos e que vamos provavelmente continuar a fazer, porque parece que faz sentido. Nós no Patreon não vamos pela lógica de fontes, transferências, não andamos nesse universo, que é um universo que funciona muito bem para muita gente. Há páginas e páginas, então, diários de transferências, não sei o que é, com tudo e mais alguma coisa disso, não. Agora, o mercado no Castro, para quem não sabe, foi uma coisa que na altura eu apontei ao Castro se ele não se importava de fazer, que era, eu lançava umas coisas que ele nunca sabia o que era, eu tanto lhe chegava lá e perguntava-lhe por um jogador que podia ter ouvido, ou alguém que podia ter, sabíamos que podia ser uma fonte, e tentávamos perceber se aquilo fazia sentido, se encaixava, e só fazíamos quando havia necessidade de fazer. Portanto, provavelmente há de regressar, porque o campeonato vai parar e nós também queremos continuar a fazer o conteúdo no Patreon. E a outra pergunta era do Psycho76, se o Sporting continuará os modelos, é aquilo que já dissemos aqui várias vezes, provavelmente não vai ser consecutivamente. E este ano já fizemos isso, acho que as pessoas já perceberam isso, houve aqui uma altura que não fizemos consecutivamente, e acho que tem muito a ver, e não há mal nenhum às vezes se calhar fazer duas em duas semanas, ou três em três, ou fazer, por exemplo, num fim de semana a seguir um clássico, ou um derby, ou uma vitória na Taça da Liga importante, ou de uma Liga Europa, porque percebam que às vezes as segundas-feiras também davam, ainda hoje a minha mulher queria ir não sei onde, e disse, tens programa, não tens? Eu tenho, então pronto, já não vamos. E às vezes as coisas são mesmo assim, para fazermos aqui em direto. João, quer dizer, tínhamos aqui a parte, tu já falaste da questão olha, eu sem dizer quem é que me chamou de brunista, vou só pôr este comentário. Só assim, porque ele está-se a rir, mas, e já vamos falar disso, mas só dar aqui duas ou três notas do Jamor. O Jamor, obviamente, eu tive a sorte, e fica também aqui o agradecimento público, já o tinha dito várias vezes. Eu só tive a possibilidade de estar no Jamor, eu, o João Rojado e o Miguel, que somos, e o Castro também costuma ir aqui nas locações a norte. O Zé Duarte este ano tinha ido pouco por questões pessoais e familiares, mas foi até nos últimos jogos. Normalmente estes três... Comigo ao meu lado na festa. Exatamente, mas estes três temos ido sempre aqui a norte, e normalmente também vai a Sandra, que é de Guimarães, e foi a Sandra que nos conseguiu os bilhetes. A Sandra deve ter a única história positiva de compra de bilhetes no site da Federação, e a Sandra na altura estávamos todos... Deu 5 estrelas, comprou, e em 3 ou 4 minutos comprou os bilhetes. E se não fosse a Sandra, nós não teríamos ido ao Jamor, dificilmente. Eu acho que conseguiríamos arranjar bilhete. Por exemplo, o Cabral, que esteve lá e que tem ido a muitos jogos do Sporting, não conseguiu ir ao jogo. Ainda agora vimos aqui uma história triste de alguém, não vou dizer para já o nome porque não lhe pedi autorização para dizer o nome, mas ainda agora vimos uma história triste de um amigo que foi burlado, e é uma história que não sei se ele depois vai tornar público ou não, mas para já não vou dizer, porque isto tem-se visto com os bilhetes digitais. Eu vi, quando entrei no Jamor, vi uma pessoa a mostrar uma fotografia de telemóvel com um bilhete, e as pessoas começaram-se a rir, quase o segurança a dizer, não há bilhetes digitais aqui para o jogo. E ele ficou assim, não sei se ele estava a tentar entrar e enganar, mas era uma fotografia de um bilhete, obviamente que não passou, nem perceberam que não havia bilhetes, os bilhetes eram todos físicos, os clubes levantavam nas suas bilheteiras, os da Federação levantavam na bilheteira do estádio. Depois também dar aqui, olha, agradecer, ao grupo habitual, e esse vou deixar para o final, porque tem sido uma família, há de ser das minhas notas finais, mas tivemos eu tive, tu estavas na rádio, mas tivemos lá, tive lá nessa barraca, mas eu vou deixar para o final essa nota. Também contar aqui, há pouco quando eu estava a falar do Brunista, e tenho que ficar aqui essa história, foi a Bela, que obviamente também perguntou logo pelo Castro se estavas lá, e eu disse na altura que já estavas, obviamente, na rádio, e tive com a Bela e com a Beatriz, e fiquei contente porque houve ali um momento quando tive com a Beatriz, que já foi nossa convidada aqui também no programa, e que a certa altura ela conseguiu alguém que lhe tinha um bilhete que lhe podia arranjar, então tivemos ainda quase uma hora na Mata do Jamor à procura dessa pessoa, e a história acabou bem, e valeu a pena procurar, porque depois conseguiu arranjar bilhete à Beatriz, e a Beatriz acabou por ir ver o jogo. Infelizmente não correu bem, mas como ela também já disse, e como todos nós dizemos, vale sempre a pena a festa do Jamor. E a festa do Jamor é absolutamente incrível. Tivemos com muita gente, mas deixo para as notas finais depois aquilo que tenho a dizer da família verde e branca. João, já vamos com 1h10. E quem é que está aqui para aqui a dizer barraca, barraca e rabulhagem? Estes andam doidos, porque hoje vieram todos para aqui. Todos aqueles contem, eu acho que eles ainda eles acham que ainda estão no Jamor. Eles estão a mandar estes comentários todos do Jamor, e portanto a Joana, o Ricardo, o João Arrojado, que já devia estar em Vila do Conde, mas pelos vistos quer ficar em Lisboa. Está toda a gente, eu acho que ainda estão a fazer comentários a partir das barracas, como eu lhe chamei há bocado. Olha o Vasco. O Vasco tem uma história absolutamente incrível. E a terminar com esta, antes de passarmos para as tuas notas finais, João, está-me a dar aqui uma câmara, não fui aos treinos, é o problema do direto, mas tenho que dizer, o Bruno, o Nuno Mourão, que também lá estava, tem um dos momentos também muito engraçados, quando alguém está a falar no Space e a dizer, Mourão, devias estar aqui, e o Mourão estava mesmo ao lado dele a gravar, e é espetacular. Mas o Vasco tem aqui uma coisa que eu tenho que terminar por dizer, que é absolutamente fabuloso, é que a certa altura eu apareci lá, onde eles estavam todos, e o Vasco chamou-me, porque estava uma pessoa ao lado que lhe perguntou quem era aquele rapaz ali, careca e de óculos e não sei o que mais, e o Vasco disse, o Varela, de Gaia, e o rapaz era apenas e só uma pessoa que eu conhecia há 25 anos, mas não via para aí há 20 anos, era. E que foi colega da minha mulher na escola, onde eu comecei a namorar com a minha mulher e onde nós começamos a nossa relação, que temos de 29 anos. E é completamente aquele momento random que acontece no Jamor, e era portista e estava ali connosco, e portanto foi absolutamente inacreditável. Sim, e por fim, podia denunciar aqui a minha tentativa de homicídio à Joana, mas está gravado no Space. Sim, eu disse que a Joana devia de morrer no Dragão, está gravado, não vale a pena desmentir. João, para terminar, já vamos com 1h07, e para a semana, já queres anunciar o convidado da próxima semana, ou o próximo convidado? Ainda não, pronto. Vamos ter um convidado em breve. Nós no Patreon já fomos dizendo, o João está só aqui a ultimar quando é que acontecerá, se vai ser já na próxima segunda-feira ou não, ou se pode ser até no outro dia. Para aí, estão-me aqui a pedir para dar os parabéns ao Nuno Noivo. Era uma das minhas notas, não é? O João já ia falar disso, mas dizer que em breve vamos ter aqui um convidado, e que nós dissemos no Patreon, como é que nós dissemos? É um convidado que vai ser muito interessante do ponto de vista de conversa, até do que se passa dentro de um balneário de um clube como o Sporting, da importância que tem este tipo de jogadores, que foi campeão nacional pelo Sporting recentemente. Portanto, não foi deste último, portanto, já ajuda a perceber, não foi deste último, como sabem, nós não somos influencers, os jogadores não vêm aqui, não temos esse estatuto, não estivemos lá no relvado a tirar selfies e aquelas coisas todas, mas em breve vamos ter aqui um programa com esse campeão nacional pelo Sporting. E João, e agora se calhar avançamos para as notas finais para terminar. Olha, sim, o programa, eu também tenho duas. Exatamente. Depois. Primeiro, dar aqui também os parabéns, então eu queria pedir ao Nuno Noivo, obviamente, um grande amigo, porque eu por acaso nem sabia que ele fazia anos hoje, não sei se no Facebook alertou-me, eu sou muito desatento a isso, e ao Rodrigo Roquete, que também faz anos também hoje. Também fez, exatamente. Dois amigos e do Sporting. O Nuno Noivo dizer que teve a melhor faixa do Jamor, que é nós burlamos, ou deixa-me cá confirmar, que é o do Guioca, nós burlamos o Coventry, como é que é a faixa? Nós enganamos, nós chulamos o Coventry. Nós chulamos o Coventry, foi a melhor faixa que eu vi no Jamor, foi claramente épica, porque muita gente pediu-lhe para tirar fotografias e tudo, isto já atingiu aqui também não sei quantos mil likes e tudo, foi épica, havia algumas faixas engraçadas, mas esta é a faixa campeã do Jamor. Depois, lá está também os parabéns ao Rodrigo Roquete, obviamente não tive a oportunidade com ele, não tive a oportunidade de estar com o Nuno Mourão, tive pena, já não vejo o Nuno há algum tempo e tive pena realmente não estar com ele, não estar com a malta toda, não consegui, e depois vocês também saíram mais cedo, eu saí muito mais tarde, e provavelmente vocês já estavam a caminho de casa e eu ainda estava no relvado do Jamor. De dizer aqui mais uma coisa, eu acho que queria salientar isso, eu acho que temos que marcar essa questão, que é, pá, nós é que somos os campeões, e as pessoas para irem de férias futebolísticas, quer dizer, quem vai acompanhar o Euro, acompanha o Euro, quem não vai acompanhar o Euro, mas que vá com a sensação de missão cumprida esta época e satisfatória, não só pelo o campeonato, mas a forma como ganhamos o campeonato, limpinho, de modo a que não houve dúvidas nenhumas quem era a melhor equipa portuguesa esta época. Isso era um dos aspectos que queria afirmar. Depois, lá está, toda a gente que foi ao Jamor e aquilo que tu disseste é verdade. E as pessoas têm que pensar uma coisa, nós para ganhar temos que estar na final. Não há ninguém que ganhe a Taça Portugal sem estar na final. E, portanto, para ganhar temos que estar todos os anos na final, pá, iremos fazer sempre a festa. Depois, lá dentro, obviamente, as coisas podem correr bem, podem correr menos bem, como ontem, mas a verdade é que nós temos que estar na final. E nós queremos essa festa, queremos ir ao Jamor. E, portanto... Próxima vez que vamos ao Jamor, vamos todos outra vez ao Jamor, com bilhete ou sem bilhete. É verdade é que a festa foi incrível. Mais uma vez, quase sem incidentes, sobretudo do lado do Sporting, que é espetacular. Também já não vejo o Luís Tomé, não tive a oportunidade realmente de ver. Mas dar aqui um abraço ao Gel, porque estive com ele, mas ao Fisgas também, que foi lá ter comigo de propósito para tirar a fotografia. E estive lá na tribuna comigo a falar, obviamente. E portanto, com esse todo carinho que nós vamos levando de muitas pessoas do Sporting, que é isto que nós levamos também desta vida de torcedor e que vamos a muitos jogos fora e tudo, é realmente este convívio com as pessoas que conhecemos, a fazer aquilo que mais gostamos e que é comum a todos, que é realmente amar o Sporting. Muito bem, e eu tenho aqui só três notas finais. Uma até a primeira, nem tem a ver com propriamente o futebol. O Sporting tem mais a ver com o futebol, mas ainda hoje estava a ler essa notícia. O Manchester United, como sabem, ganhou a FA Cup e, portanto, tem acesso à Liga Europa. Mas a UEFA ainda não decidiu se ele vai poder jogar ou como então. É que vai acontecer, porque o Nice também está na Liga Europa. E são os dois detidos pelo mesmo dono, que é a Neos. E o Sir Radcliffe já anunciou que vai fazer mais investimento e vai chegar aos 30%, provavelmente, que dá origem a que não seja possível. E, portanto, a UEFA tem que tomar uma decisão. Mas isto é engraçado, não é a decisão em si. Podia ser o Manchester United, podia ser outros dois clubes, onde está o City ou outra coisa. Isto é uma coisa que o futebol vai ter que começar a pensar, porque se continuarmos a ter este multi-ownership de um mesmo dono estar em vários clubes, isto poderá acontecer mais vezes e, portanto, levanta-se aqui uma questão que hoje quer pensar. Mas o que é que resolver, Pedro? Eu vou-te dizer, por exemplo... Acabam com eles, ou acabam com isto. Fernandes. O Bruno Fernandes sai de Manchester, vem jogar um ano para o Sporting. Vem jogar um ano para o Sporting e eu também... Não parece que seja nada mal também, e certamente ficaríamos com uma boa equipa, Bruno Fernandes, Ullmann e Gyökeres, acho que estava ótimo, não me queixaria de nada em relação a isso. Depois, minhas duas notas finais, uma, acho que é de alimentar a justiça, para quem não viu, possa ver, que tenha visto, ou que se não viram, acho que vale a pena ver a entrevista de Zenha que deu à TVI. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, da entrevista. Claro que sim. Sem comentar a entrevista que tu vais comentar e vais dizer... Não, não vou comentar a entrevista, eu só vou recomendar, podes dizer à vontade. Uma coisa, peguem nas imagens do Zenha sentado no estádio com o jornalista e o fundo todo de cadeiras verdes, certo. E peguem numa entrevista antiga que há da Presidente do Sporting sentados no relevado com as cadeiras todas coloridas. Exatamente. E vou dar outro exemplo. E vou-te dar outro exemplo. A primeira vez que fui falar numa rádio foi na famosa Rádio Estádio. E há muitos anos pediram-me para ir comentar, mesmo à rádio, foi a primeira vez que fui aqui à Rádio Estádio, que era ali na Maia, aos estúdios, para comentar uma entrevista de Varandas. Lembro-me, na altura, o primeiro comentário que fiz foi uma das primeiras entrevistas do Varandas enquanto presidente, em que se ouviam as obras em Alcochete, que a entrevista estava-se a ouvir e eu via-se os gajos a bater na coisa. E eu critiquei isso, e é engraçado falares agora nisso, porque são daqueles pormenores que saltam logo à evidência e que é, às vezes é preciso preparar, mas recomendo a entrevista, acho que vale a pena, e quem já ouviu falar aqui noutros locais, sabe que já não é a primeira vez, nem a segunda direção, que os financeiros valem muito a pena ouvir. Já o tinha dito Carlos Vieira, inclusive o Carlos Vieira já fez Patreons com o João e já foi nosso convidado aqui, já na altura teria muito interesse ter ouvido mais vezes o eu lembro-me de dizer aqui no Sporting 160 que é pena que muitas vezes estas entrevistas só dessem no Jornal Económico ou no I, eu não sei o que mais, e pouca gente via. Esta deu na TV, foi muito interessante, e acho que às vezes é importante olhar para outros, para outros indicadores, para perceber porquê. Porque eu ainda ontem dizia isto no Jamor. Porque quando é uma entrevista deste caráter muito mais técnico, é muito mais difícil fazer ruído sem ter razão. Porque tu não tens tanta capacidade para dizer, mas será que ele está ali? Não, é preciso já ter alguma... é preciso ter alguma estaleca para poder combater alguns dos assuntos que são falados. E hoje em dia sabemos que isto é tudo muito mal. É verdade, cartão vermelho para o Nuno, até nisso sobre nisto, exatamente, eu nunca escondo que votei no Bruno Carvalho, não tenho problema nenhum, vou pôr aqui mais pessoas que me chamaram brunistas, não há problema nenhum, mas a minha última nota, obviamente, se calhar vou-me repetir um bocadinho que disse aqui na semana passada, e perdoa-me só dois ou três minutinhos, também hoje falei muito pouco, habitualmente falo mais, ainda bem, está aqui o Castro que falou muito melhor do que eu, mas dizer aqui só uma coisa, provavelmente nos meus 45 anos de sportinguismo, ou 45, 46, quer dizer, de idade 49, mas talvez fui aos Estados pelo meu avô há 43 anos, provavelmente ali com 6 anos, 7 anos, mas tenho que dizer que provavelmente este é dos anos mais incríveis de apoio sportinguista e de convivência com tanta gente e tão diferente, seja de opiniões, de estado social, de forças políticas, de gostos, seja de futebol, de modalidades, seja o que for, e foi provavelmente dos melhores, eu acho que foi mesmo o melhor ano de sempre enquanto apoio. Infelizmente eu não, ainda ontem dizia isso ao João Arrojado, gostaríamos de muito mais ir mais vezes aos estádios, mais vezes à Alvalade, adoraríamos isso tudo, trouxemos sempre para que haja clubes aqui no Norte para podermos fazer as nossas locações aqui a Norte, que sempre custam um bocadinho menos, mas pelo menos este ano fui ver perto de 20 jogos do Sporting ao vivo, não é muito, não é pouco, é o que é o que eu tive capacidade do ponto de vista, não é uma questão financeira, acho que a maior parte das vezes é capacidade de ter, sempre nos últimos 11, acho que fomos ver os últimos 10 anos, e foi provavelmente dos melhores anos na forma como as pessoas se envolveram, nas formas como as pessoas discutiram, na forma como as pessoas amaram o Sporting, na forma como as pessoas juntaram este lado de amizade e puseram as diferenças todas de parte, não que elas não existam, não que não seja necessário estudar e falar sobre essas necessidades, mas puseram de parte para um bem comum, e esse bem comum no final foi conseguido, não fomos nós que o conseguimos, obviamente, foram os jogadores, mas acho que há ali uma cota parte muito pequenina, claro que é muito pequenina, será 0,1%, que também é devido a este apoio inacreditável dos adeptos em todos os estádios do país e das ilhas, e eu acho que esse lado, que eu me lembro, pá, houve anos que incríveis, 15, 16 foi incrível, certamente haverá anos mais antigos que agora já não me recordo, porque isto, uma pessoa começa a ficar velho, não se lembra, mas a verdade, o ano de Jardel, obviamente o ano de 99, 2000, eu lembro-me de ir aos estádios e obviamente que eram emoções incríveis e estaríamos perto, mas... Quando fomos à Vila de Conde. O ano da pandemia, exatamente, o ano da pandemia. Este ano acho que teve esse condão de... Um conjunto de pessoas diferentes, e ontem eu, sei lá, devo ter ido para aí a 4 ou 5 diferentes sítios falar com amigos, fora os que fui pelo caminho, fora aquelas pessoas que diziam Sporting 160, bom trabalho, não sei o que mais, e aquelas coisas todas, e eu acho que esse lado, e eu costumo sempre dizer isto na brincadeira, são tantas e tantas as pessoas amigas, e como nós em 8 anos, acho que nunca tivemos nenhum problema, que eu me recordo, João, acho que nunca fomos ameaçados há muitos anos na questão da entrevista do Bruno Carvalho, mas acho que, enfim, isso já passou, mas ao vivo, e é diferente ameaçar com umas mensagens do que ameaçar cara a cara, acho que nunca tivemos essa experiência, fomos sempre muito bem acolhidos e sempre muito acarinhados, acho que foi provavelmente os melhores anos de sempre, e portanto agradecer a todos, não vou dizer os nomes porque é completamente impossível, mas toda a gente sabe, e todos são absolutamente fantásticos e incríveis. Se eu costumava dizer que muitas vezes tínhamos só este grupo aqui das nossas locações a Norte, que depois conhecíamos as caras nos estádios, hoje já podemos ir aos estádios, seja aqui, seja em Alvalade, seja em qualquer lado, e há uma sensação, como disse agora aqui o Nuno Mourão, e vou terminar com isso, uma sensação de verdadeira família leonina, que é muito mais do que o futebol, que é muito mais do que a paixão por um clube, é algo que é completamente transversal a todos estes adeptos que têm estado, uns que obviamente fazem só 20 jogos, outros que fazem 150, 180, 300, seja o que for, mas no final somos todos iguais e o apoio ao Sporting. E fica esta a minha nota final. João, ias dizer qualquer coisa? Não, estava a dizer que concordo claramente, acho que sou bastante em termos de família, porque em qualquer estádio conheces gente, seja do Norte, Sul, do Algarve, das Ilhas, de malta que veio do estrangeiro, que é incrível, como o José Costa, por exemplo, o que é fantástico. Eu acho que lá está, aquele sentimento de que nos une é sempre o Sporting. Depois temos as diferenças da maneira como vemos, ou vemos a maneira estratégica do clube, ou a maneira como vemos a parte tática ou a parte do futebol. Todos têm as suas opiniões, todos somos treinadores, mas o que interessa é que depois, se precisares de alguma coisa, imagina, neste momento, se precisares de alguma coisa de Lisboa, podes pedir essas pessoas, se precisares do Algarve, podes pedir as pessoas, é, e vice-versa, obviamente, é bilateral, e portanto isso é fantástico, a maneira como se arranjou os bilhetes para toda a gente, a maneira como, quando foi, por exemplo, em Alvalade, para toda a gente a tentar o bilhete para ti, que tu não tinhas para a festa. De um momento para o outro, fiquei sem bilhete para o jogo com Vitória. Eu consegui o meu tio, depois consegui o meu tio. Ou como tu arranjaste o bilhete para a final, exatamente, que foi teu. E depois até utilizamos para outra pessoa, porque entretanto eu já tinha, e entretanto mudamos logo rapidamente, é verdade. Exatamente. E aquilo, e por exemplo, para o Zé, e nós dissemos aquilo, nunca deixámos um leão sozinho. A maneira como arranjei o bilhete para o Zé, depois arranjamos o bilhete de maneira ao Zé ter... E como ele me retribuiu esta semana com a boleia para Lisboa, porque a certa altura só tínhamos dois, porque eu fiz ali uma confusão de todo tamanho com as boleias, e ia pensar que íamos todos juntos, e depois é que me lembrei, um está em Lisboa, outro vai na rádio e o outro vai de Coimbra. E eu, peraí, afinal só estou eu sozinho com a Sandra, tenho que arranjar aqui uma boleia, e arranjou-se rapidamente. Isso conseguiu-se, pá, agora é muito mais fácil, mas nunca se tenta, ou seja, nunca nenhum leão fica sozinho ou sem hipótese de ter o boleio ou o bilhete, ou seja, há realmente esforços em conjunto para que isso seja possível, obviamente com todas as brincadeiras e conversas de 300 páginas no WhatsApp com variados temas que nem quero imaginar, às vezes o que é que estão a falar, às vezes nem sei se estão a falar a verdade ou a brincar, e portanto é realmente fantástico, o que eu acho que isso vai ajudar sempre em qualquer deslocação que se faça, ou visita ao Alvalade, ou a visita deles ao Dragão, ou a visita deles aqui ao Norte, e que se mantenha, sobretudo que se mantenha, porque a próxima época vai ser dura. Sporting é o número 1, é o alvo a bater, e eu acho que é fundamental o apoio dos adeptos, ou seja, o apoio de fora para dentro vai ser importante, porque é claramente o alvo a bater para a próxima época, é o Sporting. Sem dúvida. E depois, se não houver apoio suficiente e sustentado também, ou seja, se começar a correr mal, se não houver apoio, será mais difícil, e portanto, eu acho que os adeptos vão ter uma palavra também a dizer na próxima época, que será difícil, por isso que eu disse, pela Champions, o novo formato da Champions, e portanto, acho que é fundamental nós termos este apoio, que obviamente não é só no futebol, tivermos apoio. E não é só no futebol, e vamos terminar com essa nota, João, porque ainda bem que o Diogo recordou aqui, ia-me esquecer completamente, obrigado Diogo. O handball. O handball foi campeão nacional. Nós hoje só estávamos dedicados aqui à Taça de Portugal, mas vamos terminar com essa nota. O handball foi campeão num fantástico jogo contra uma grande equipa, diga-se passagem, onde aí houve um grande jogo e sem jogadores a mais ou menos, mas mais ou menos equilibrado. Mas o handball foi campeão nacional. Um regresso aos títulos num pavilhão João Rocha completamente lotado e com uma festa incrível. Sim, acho que era de elementar justiça falar disso. E ainda passaram no SA para lançar tochas, sábado, tivemos a ver essas imagens incríveis. Na final, o Jamor também, muito chique. Exatamente. Deixa-me dizer sobre o handball, que já é uma modalidade muito querida no Sporting, agradecer aqui à família Silva por ter depois vindo para o Sporting. Há aqui um quebrado de hegemonia que o Porto estava a ter agora também no handball novamente. É realmente uma grande equipa, mas conseguir este título é importante, até porque nós tínhamos, as coisas para as modalidades não começaram assim tão bem, e sei que se calhar não estão perfeitas, nem para lá caminham, mas a verdade é que o Sporting já conquistou o título de handball, já conquistou outro título, a Supertaça também de handball, agora teremos a final da Taça de Portugal, mas conquistámos no hockey um título europeu, e portanto as coisas estão-se a compor, não sendo ideal, as coisas estão-se a compor um bocadinho em termos de troféus. Esperemos que o futsal ajude, não vai ser fácil, eu acho que vamos jogar a final com o Braga, o Braga ganhou ao Benfica e está super forte, vai ser muito difícil sermos campeões no futsal, vamos ter que estar a encher o pavilhão, João Rocha, novamente, e dar todo o apoio, mas as coisas compuseram-se em termos de títulos, portanto, ou estão-se a compor, esperemos que... Estou aqui a dizer Silva como quem diz Costa. Costa, Silva. Enfim, é o sol, o sol queima, apesar de ele estar debaixo na bancada de imprensa e apanhar menos sol, apesar de ele apanhar menos sol, estava na bancada na tribuna da imprensa. Apanhei bastante, por acaso. acho que no Jamor, se há coisa que ninguém deixa de apanhar, é um pouco de sol quando está a bom tempo, e portanto, isso é acho que é uma boa nota, ainda bem. Mas obrigado ao Diogo por recordar isso, porque acho que era importante terminar. Vou precisar aqui uma coisa: o único clube que venceu um título europeu este ano nas principais modalidades do Sporting. E portanto, aqui a resposta para o Nuno Mourão, e eu tive na final do hockey e tu não tiveste cartão vermelho. Eu também, exatamente. Ó, Croquete, estás para aí, mas olha, cartão vermelho porque nós estivemos lá e tu não tiveste. E só dizer outra coisa, e vamos terminar com isto, João, antes de dizer viva ao Sporting, relembrar que o campeão nacional de futebol da época 2023-2024 chama-se Sporting Clube de Portugal e que também vai à Liga dos Campeões do próximo ano. Está feito por hoje. Muito obrigado a todos aqui. Força. Se eu conhecia o Diogo Varela, da Rádio Observador, claro, eu fiz o jogo ao lado dele. Fizeste o jogo ao lado dele. Seria estranho o Diogo estar ao lado do João e o João ao lado do Diogo e não se conhecerem, ou pelo menos saberem quem são. Fiz o comentário ao Sporting Portimonense também com o Diogo Varela. Portanto, dou muito bem com ele e fui com ele até para o estádio e andámos, fomos de carro e tudo. E, portanto, claro, conheço o Diogo Varela e, portanto, é realmente uma máquina em termos de rádio. Muito bem. E agora, acho que é desta que vamos, porque se começarmos aqui a falar de temas uns atrás dos outros, isto dá um programa de várias horas, já vai com 1h26. Está feito por hoje, João, as melhoras para a nossa querida Mariana, que, sem dúvida, há de regressar a voz. E por exemplo, não, foi uma das poucas pessoas com quem não estive com ela, estive com outros, mas com ela não tive a possibilidade, mas em breve cá estará para voltar à moderação e aos comentários. João, obrigado por este programa 2 e viva o Sporting. E viva o Sporting, campeão. Campeão.